noite quente, céu estrelado, 10 da noite, estrada linha rente, andando no meu bairro delinquente, alguma garrafa de amarula, e o disque meia, eu vou pela rua, de galotone no CD, não tenho nada a perder, fazer o quê? A repressão está em toda parte, o desgosto de ser discriminado, invade as comunidades, o tempo passa e quem é pobre não ganha respeito, a polícia mata inocente, a polícia oprime o gueto, mas os negros que são cria já estão ligados na questão, o Rio de Janeiro na coita, vacilação, humildade e disciplina, respeito em qualquer favela, pra justiça, liberdade, essa aqui é a nossa meta, no crime, segue a conspiração latina, só menor boladão, bonde tipo da Palestina, contenção de CB500, pra lá e pra cá, o walkie-talkie pra contato, sigsal e HK, vagabundo de pistola, use, com dedo no gatilho, franca, atirador na laje, palmeando o inimigo, a bandidagem não se cala, se vier mandado, leva bala, arrego de safado é bala, a lei daqui é fechar pelo certo, lado certo da vida errada, assim é a vida favelada, vários neguinhos na vida do crime, um bonde em cada esquina, realidade criminosa, fé em Deus pra rotina, rotina. Tem traçante no céu, a bala vai comer, cotidiano de guerrilha, esse é o proceder, pra morar no Rio de Janeiro, meu parceiro, tem que saber viver, a bala vai comer, tem traçante no céu, a bala vai comer, cotidiano de guerrilha, esse é o proceder, pra morar no Rio de Janeiro, meu parceiro, tem que saber viver, a bala vai comer. Eu quero ver, vagabundo quer dar tiro e ver safado bucha se fuder, dia a dia com gosto de guerra, muita rajada de escopeta, de um lado os cria, do outro os bota preta, viver assim é foda, tem gente que se revolta, compra fuzil AR-15, aplica no gobola, a guerra insana continua, sob o olhar de Deus, Senhor guiai, protege, olhai pelos filhos seus, sem futuro no presente, os irmãos querem curtir, dinheiro traz fartura, nego quer se divertir, diversão onde o revolta, mistura explosiva, muita fé a todos os guerreiros que estão na pista, porque se é guerra de quadrilha, já levou várias famílias embora, coroa chora, cheia de derrota, peça ao divino mestre, vigia o gueto, na moral, ritmo de guerra, funkeiro, poesia marginal, marginal. Tem traçante no céu, a bala vai comer, cotidiano de guerrilha, esse é o proceder, pra morar no Rio de Janeiro, meu parceiro, tem que saber viver, a bala vai comer, tem traçante no céu, a bala vai comer, cotidiano de guerrilha, esse é o proceder, pra morar no Rio de Janeiro, meu parceiro, tem que saber viver, a bala vai comer. A guerrilha segue tensa, o ritmo não para, quem for de fecha fica, e quem não for rala, os trabalhadores estão nas esquinas, vendo as damas pra desenrolar, sair com a mina no fim de semana, tentando viver a vida, na moral, sem sufoco, sem se envolver, nem dar tiro depois, perdeu o coco, um 5-7 é bem armado, sem um plano, com de falha, reunião de vagabundo, tem estratégia e audácia, dinheiro na vida de rico, é o que mais se dá valor, pobre também luta, também é merecedor, uma 40, fé em Deus, isso é rotina suicida, retrato de um sistema que não dá valor à vida, vida bandida, que neguinho vai escolher, joga pra sorte, vida e morte, tá jogo qual vai ser, a luta das senhoras moradoras de favela, com polícia invadindo barraco, quebrando janela, não aparece sem novela, não é convincente pra TV, mostrar ao povo que a elite quer esconder, a elite pede paz, mas é ela quem fabrica a guerra, plano pra acabar com o povo refugiado na favela, quem diria que os moleque que a elite armou iria se fortalecer, arma guerrilha e bota bala pra comer, realidade, Rio de Janeiro, fogo contra fogo, guerra por dinheiro, dinheiro, tem traçante no céu, a bala vai comer, cotidiano de guerrilha, esse é o proceder, pra morar no Rio de Janeiro, meu parceiro, tem que saber viver, a bala vai comer, cotidiano de guerrilha, esse é o proceder, pra morar no Rio de Janeiro, meu parceiro, tem que saber viver, a bala vai comer. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu